Tipo 2-0 no solo Alves, 2-8. Libera direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 2, não me escuta. Alfa, Juliette, portão 2, não se escuta, 3-5-2-0. Nova Duque, tá tudo bem, certo? Prossiga. Na posição 02, informação Charlie, autorização para João Pessoa. Do... para João Pessoa? Afirmo, só tem 520. Na 2 João Pessoa, 350 autorizado via Ampers Lumo 7, decola da pista no zero, primeira curva esquerda, na saída Puca, Jamo, Caju. 1208 controle, 5460 transponder. Decimal controle, só 320. 20.8. Gente, autorizado João Pessoa, 1350. E o peso 17, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Caju, controle 208, transporte 465, só 320. 460. 5460, só 320. Correto, sim, para pushback acionamento. Para pushback acionamento, só 320. direção para Guarulhos. Do Guarulhos, 360 autorizado, via pelo 10 Taubaté, decola da 10, primeira curva à direita na saída San Juano, Leda, Mótiva. 1208 controle, 5466 transponder. Centralizado 360 para Guarulhos, conforme a rota, campo 10, Taubaté. Volta 3520, solicito pushback e acionamento na 02. Autorizado, chame para o táxi. Chame o táxi, a 3520. Lotan 3520, pronto para o táxi. Lanterna Maceió, 2h30, POB 125. Segue táxi, chame o pronto do bonde de espera da 10. Quem negar 10, 15. Reporta no ponto de espera da 10, QNHB15, Lotan 3520. Lotan 3520, ponte de pedra 10, pronto. 3520 atualizado, alinhagem decolar 10, vento 120 graus, 139. Nível alinhagem decolar 10, Lotan 3520. 3520 decolou ao 22, 1208 controle, bom voo. 208 no controle para 3520. Salvador está 3520, cruza 2000 pés. 520, contato radar, sobre manter o nível de voo 350 na saída Puca. Sobe ao 350, saída Puca, está 3520.